Wow. Vem pau, vem pau, hein? Vem pau, vem pau, vem pau. Vem pau, vem pau, vem pau, hein? Vem pau, hein? Vem pau, vem pau. Oh, man.